direção no Uno, transição ótima.

9 approach, Montana Tower, 186 miles, 95. Você foi nas 8 autorizados na área de destinação 2000, a gente tem um anúncio na 0 na parte. Pois não, Decimal 8. confins autorizados de aplicação de ozono, nível 320, saída do campo, cuja saída arma 1, posição elétrica, após a leve tomou posição lítica, volta da ferrovia, primeira curva direita, transponda 5001. 4800. Saída Tango 1, transição DOC, primeira curva direita, transponder 5010. ataques.